Profeta Oséias, capítulo 14, exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, que pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão os seus galhos e a sua glória será como a da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra. Serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde. De mim é achado teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.